saber a real. Isso é mal, mas o mal é normal, a geral. A ignorância é maldade. Primeiro rolê, primeiro baile, só Deus sabe. Não pode prever, você não pode saber o que só Deus sabe. A sua cor o deixa suspeito. Todo preto é preto, não tem diferença. Pode ser que a sua ideia não conste. O inimigo racista na sua frente, por um instante não vai parar pra ver. Não vai querer saber se é você ou se está certo ou errado. Se é inocente ou culpado, só um disparo. Fato consumado, tirou o atraso, só que no mano errado. Saiu no pique, puta burrice, mas valeu. Logo mais, mata mais, a vida dele se faz assim. Se acostumou a viver assim, há por fim em alguém. Mas e a lei? Mais que lei. Não serve pra nós, nossa lei, nossa voz. A nossa arma é inteligência, mente carregada. Nossa cultura levada a sério. Eu falo sério, eu. A lei que a lei não tem, toda quebra tem. Mano, eu falo sério, mano, eu falo sério. A lei que a lei não tem, toda quebra tem. Mano, eu falo sério, mano, eu falo sério. E continua a balada, a rapaziada, sem treta errada. A mente acionada procurando se divertir. O dia foi pesado, o trampo puxado. Vinha no buzo, para o buzo. Homens da lei, tá tudo bem, desce os homens. Geral coitada, não pega nada. Tá tudo limpo, segue a viagem. Só quem vive na periferia sabe como é que é. É ou não é? Cê tá ligado? Eu falo sério, ser responsável com a família, com a sua vida é. Ter autoestima, muito respeito. Cê tá ligado onde mora o preconceito? É na sua vila, é na sua escola. Olha o moleque cheirando cola. Um baseado, olha o pivete, alucinado, olhos vermelhos. Tá dando para, é inocente. E é só um menino, podia estar na escola. E não aqui fora, mas o ensino não lhe ajuda, não ensina. O deixa ir pra rua, onde a rua o ensina o caminho. Certo ou errado, errado ou certo, errado é fácil, pensa se tá certo. Olha o caminho é estreito, olha o fim. É, eu falo sério. A lei que a lei não tem, toda quebra tem. Mano, eu falo sério, mano, eu falo sério. A lei que a lei não tem, toda quebra tem. Mano, eu falo sério, mano, eu falo sério. Na balada, novas ideias, vamos pro baile, curtir um baile. Salão lotado, eu me sinto estranho. O som tá bala, pro americano, toca o seu som. Curtiu seu som, é legal, cê paga um pau, tá embaçado. Eu tô a pampa, escuto, não me vicio. Ouço rap nacional, esse é o caminho. No meu rolê posso ver o que o nosso rap fala. Sou verdadeiro, não vejo farsa. Na nossa levada, batida pesada, rapaziada, continua em casa. Palavras bem colocadas, rimas fortes. Cadê a blackout? É normal, nacional, nem pensar. E ainda diz que quer nos ajudar. Vamos aí, sai fora, olha aí, é da hora. Já tem busão e eu vou da linha pra casa. Já vi o vídeo demais, já descobri novas falhas. É madrugada, ah, a balada está chegando ao fim. Eu falei sério, você me ouviu, nossas ideias. Eu tô ligado, que curtiu, eu curti. Aprendi a distinguir, mas do que nunca errado do certo. Preste atenção, porque eu falo sério. Eu falo sério, eu falo sério. A lei que a lei não tem, toda quebra tem. Mano, eu falo sério, mano, eu falo sério. A lei que a lei não tem, toda quebra tem. Mano, eu falo sério, mano, eu falo sério. A lei que a lei não tem, toda quebra tem. Mano, eu falo sério, mano, eu falo sério. A lei que a lei não tem, toda quebra tem. Mano, eu falo sério, mano, eu falo sério. A lei não tem. Em toda quebra tem. Em toda quebra tem. A lei que a lei não tem. A lei que a lei não tem. Em toda quebra tem. Em toda quebra tem. A lei que a lei não tem. A lei que a lei não tem. Em toda quebra tem. Em toda quebra tem.